8h56, e agora sim estamos na linha aqui com o secretário da Indústria, Comércio e Turismo ali de Santa Terezinha de Itaipu, Arlênio Boaroli. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio RCI Foz do Iguaçu. Vamos falar aí sobre o terminal turístico de Santa Terezinha de Itaipu, porque essa é até uma notícia que pegou bastante gente de surpresa aqui na região. O pessoal tem só até esse fim de semana agora para visitar, porque depois fecha para reforma, né? Sim. É uma notícia um tanto assim, ao ouvir essa notícia, pega a pessoa de surpresa, porque o nosso terminal turístico é um dos mais frequentados de toda a costa oeste aqui do Lago Itaipu. Então, uma decisão um tanto, podemos chamar assim, impopular, porém é necessária devido ao tanto de dias que nós precisamos deixar esse local fechado. Em torno de 300 dias, independente se fosse agora ou depois, nós teríamos uma temporada sacrificada. Então, optamos em sacrificar uma temporada que a praia, ou seja, o terminal turístico, a praia está bem, porém, com infraestruturas antigas. Para o próximo ano, com certeza, vamos devolver com a infraestrutura totalmente remodelada. E o que é que vai ser feito até nesse trabalho, que é um trabalho que acontece em parceria com o Itaipu Binacional, né? Sim, esse projeto vem sendo desenvolvido há muito tempo. A Itaipu resolveu, cerca de 2, 3 anos para cá, voltar com olhos para o turismo. Isso foi muito importante para os municípios da região. Santa Terezinha foi agraciado também com essa revitalização total do terminal turístico. O financiamento praticamente é da Itaipu, porém a contrapartida do município, com a remoção dos entulhos, a retirada das atuais infraestrutura de calçadas, restaurantes, banheiros, todos serão remodelados, ou seja, a praia passará por uma reestruturação da infraestrutura de calçadas e prédios e públicos, enfim, e obras civis totalmente, porém serão preservados toda a natureza. Em nenhum momento serão retiradas árvores do local, nem podadas, enfim, deixando, mantendo aquele ambiente, meio ambiente completo, como está hoje. Então receberá calçadas, ampla pista de caminhada, ciclovia, reformulação total da parte elétrica, iluminação, tanto na parte dos locais dos quiosques, iluminação de LED nos postes, fiação totalmente subterrânea, pista de caminhada, na parte externa teremos aí um local para os pescadores utilizarem com banheiros, infraestrutura até para limpar um determinado peixe, enfim, teremos aí muitas coisas que tem inúmeras, levaremos aqui horas para estar enumerando os principais. Praça do Sol totalmente com chafariz, módulo policial novo, sanitários novos, estacionamento oblíquo, asfalto nas vias já existentes, enfim, várias modificações que sofrerá o terminal. Pois é, uma reforma realmente completa, e a previsão, como você disse aí, é de 300 dias, ou seja, vai ficar aí para o segundo semestre do ano que vem aí, a reinauguração da prainha? Isso, nossas estimativa, juntamente com as empreiteiras, que nessa mesma época do ano que vem nós estejamos utilizando aqui o canal de comunicação de vocês para dar a notícia da entrega da revitalização, ou seja, 330 dias aí, praticamente sobrará dezembro e nós estamos reinaugurando. Então, repito, é uma medida um tanto que a gente vai receber críticas para isso, mas será necessário. Ou houve alguma coisa negativa agora, ou depois teria que ser fechada. Não importa o momento do ano que nós iniciaríamos, uma temporada seria sacrificada. E eu tenho certeza que a população de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha e região estará feliz ao receber esse terminal, que já é o mais querido aqui da região. A gente sabe, existem os comparativos, apesar da infraestrutura precária hoje, a gente sempre manteve a ordem, manteve as reformas, ou seja, sempre deixamos em condições o ano todo para que as pessoas venham aqui, participe, utilize o camping, enfim, venha com sua família, tenha os momentos de lazer. Agora, a boa notícia é que estará melhorado. Pois é, realmente esse esclarecimento é importante, né? Porque é como você disse, até pela extensão, né, desse trabalho que será feito aí, do tempo necessário, uma temporada necessariamente seria sacrificada, então optou-se justamente por sacrificar agora, pensando numa melhoria futura. Exatamente, é essa a nossa intenção. E pensando nisso, há cerca de um ano nós iniciamos um trabalho de um pier novo. É, o atual foi feito na década de 90, né? Ele recebia embarcações pequenas de alumínio. Hoje as embarcações cresceram e os novos adeptos ao esporte, tanto à pesca, ao esporte aquático, são frequentadores aqui do terminal turístico. Em média, 60 embarcos nos finais de semana por dia, ou até chegando a 100, acessam lago, jet ski, enfim, embarcações para passeio ou de pesca. Pensando nisso, nós antecipamos, num projeto paralelo com a Itaipu Binacional, um pier novo e uma rampa de acesso nova, totalmente ampla e moderna, com estacionamento já está disponível. Essa não fechará. Essa, os pescadores terão acesso tranquilo, com segurança, deixando seus veículos aqui e acessando ao lago. É, apenas o acesso ao terminal será facultativo para os trabalhadores, funcionários da prefeitura, e em si, os visitantes de população não terão acesso ao terminal. Porém, nós temos também agora, que aconteceu há pouco tempo, há cerca de um ano, a inauguração da ciclovia, que vai de Santa Terezinha ao terminal turístico, à praia. Essa estará funcionando normalmente, haja visto que ela termina no portal da praia. E logo na revitalização, terá uma ampliação até o terminal, fazendo a volta e voltando na ciclovia. Ou seja, os frequentadores aí de Foz do Iguaçu, que são muitos que utilizam aqui a ciclovia, poderão utilizar normalmente. Conversei aqui, portanto, com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Santa Terezinha de Itaipu, Arlênio Boaroli, falando aí sobre essa reforma, né, do terminal turístico às margens do Lago de Itaipu. Secretário, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado e bom trabalho a todos.